navegadores, desprezos cruéis de sabores, enfrentam perigos profundos, subindo por altos montes, descendo grandes valados, e às vezes com os pés tão cansados, levando a paz. Terão no céu recompensa quando o Senhor da Seara recolher o seu celeiro, o fruto do mensageiro lhes dará o penhor. Oh, quão formosos os montes os pés dos bons mensageiros, leva ao mundo inteiro novas de paz e perdão. Eles aqui maltratados, também desconsiderados, lá serão recompensados seus pés magoados. Lá descansarão os mensageiros amados e às vezes mal recebidos, por outros desconsiderados, porque não são bem parecidos, nem são da sociedade que existe aqui neste mundo. Porém, falam só a verdade do reino de Deus. Deus aconselha os remidos, falando em suas promessas: não maltrateis meus ungidos, nem faleis mal dos profetas. Santa semente ao mundo de idolatria, no céu terão alegria quando o labor findar. Rogai ao Senhor que os tristes, os pecadores, nas trevas estão perecendo. Oh, ide chorando ou gemendo, leve o bem, que os sinais estão dizendo: eis que o Mestre já vem. Padece, ó Eterno, dos teus fiéis pregadores que tanto se interessam na causa dos pecadores, que leva a tua palavra.